645 autorizado final do procedimento Leofax-Rey, desce para 2, meu teste. Dois dias permanece no 06, reporte com a estabilidade. 7-2000, autorizado procedimento no 64. Localizador, voo 9189, voo 9189, completo de 9 procedimentos, chame a torre na frequência, 18, decimal 95. Voo 18, decimal 95, voo 9189. Voador, boa noite, voo 9189. Voo 9189, boa noite, continue a aproximação. Pouso autorizado, pista 10, vento no 60 graus, 4 nós. Livre, pouso, voo 10, 9189. Guardião 05, no festival do Parque de Pituatuba, João Concordo. Guardião 05, para o Graça no circuito de tráfego, chame a torre 1 no 8 de Small 9. 1 no 8, Graça, bom final de dia, Guardião 05. Graça e Guardião. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, boa noite, confirme intenções. Boa noite, intenção de seguir direto para o Parque do Brasil para o final. Guardião 05, pouso com ponto de risco no pátio do Grael, informe solo controlado, vento no 50 graus 5 nós, no atraso no setor pré-reportado. Vento 50 com 5 nós, é atraso solo controlado, entrada no setor, guardião 05. 1989, solo 30, libera direita, solo Salvador, em 121, décimo 9. 219, Oliveira, 1919. 745 estabilizou. Bruno 645, continuando o procedimento, chama a torre em 118, 1895. 1895, boa tarde. Chega, papá, bravo, Lima, uniforme. Estabilizado, LS, X-Ray. 645, na aproximação, guarda na autorização de pouso. 7. Tio Bravo Lima, uniforme, mantém-se em condições visuais e a corredor de suporte quando em Paris. Mantenha-se em controle visual, 500 pontos. Confirme o tipo de equipamento. Mantenha-se em controle visual, suporte quando não fará da barra. O uniforme confirma apenas o transponder acionado. O modulado confirma. Bravo Lima Uniforme, aciona o código 0154 e reporte quando não fará da barra. Sua informação, boa tarde. 05, solo controlado aos 34 e frequência, boa tarde. Frequência, boa tarde, já. Esse reporte foi finalizado, o Electric da 10, o SNES é um papo. Papá, Bravo Lima Uniforme, reporte quando o visual com o local de pouso. No 645, solo aos 37, libera direita, solo no 219. Direita 219. 6201, autoridade de decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Papa Bravo Lima, uniforme, tem a frequência livre da pista. 269, chame o controle, Lima, 2029, com a louca. 08, graças. Sobre Salvador, muito boa noite, Oxa 6201. Chame 6201, contato radar na decolagem, se você pode me ligar, 360, sai do seu rumo. 360, Salvador, Oxa 6201. Chama 201, autorizado a produção. Não, graças. Estabilizado, Xené 143. Xené 143, completando o procedimento, chame torre, Xené 1895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Xené 143, estabilizado, sinal 10. Xenaria 143, boa noite, autorizado pelo uso de pistão no zero, vento no 50 graus, 04 nós. Autorizado por 143, obrigado. Pouso autorizado. Pouso autorizado, Xené 143. Pouso 966, sendo identificação, verificada do MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 096. é Bravo Lima Alfa. Bravo Lima Alfa, decolou de ferro e de Alfa Lima, com proa de ferro em dia com ida. Vai manter 510, está com um a bordo, o código alocado é o 0154, Bravo Lima Alfa. Gente, Bravo Lima em uniforme, apenas em condições visuais, autorizado voar direto para a Índia Coimbra, reporte quando vir o documento. Sim, isso, uniforme. Ano 43, solo 44, libere a direita, chame solo Salvador 1219. Direita, 219, obrigado. To now clear to line up and take off runway 10, the wind is 150 degrees 5 knots. Clear line up and take off runway 10, and take off 2512. MAB 01, chama 735, frequência 1238, alternando 2835. 2231, Bravo Lima 1, forma no aspecto de conhecimento do controle reportado, é a frequência livre do avô. Portugal 2514 Dona 9 meia, autorizado sinal de procedimento da SXA, deixa para 2 meu pé, viagem 1 0 meia, pode voar duna ou 9 meia meia? Voa duna 2016, 9 meia meia, UFC, dona 0. 2728, make a various deviation to elicit from the track. 2712, confirm heading in for how many miles? Around 50 miles, heading 0 for 0272. Roger, you clear deviation on 02712. Are you southbound flying on the intersection? How do you fly direct to Conde to 0272? Azul 4206, boa noite, passando 1110 para o 310 na PUCA. Azul 4206, contato radar na decolagem, subiu a via da PUCA para o nível 310. Via PUCA 310, azul 4206. 710, final da 0, 96. Final da 96, chame o torre 1198, deixa eu mandar 5. Pistão no zero, vento na 60 graus, Azul 4206, forma para a posição 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, cruzando o nível de 075 para o nível de 170, Alfa Tango 72. Gente, vai ficar atento ao tráfego azul 4206. 2712, when you finish your deviation, you clear to fly Alpha Romeo 263. After clear deviation, go back to Alpha Romeo 263 to 712. 9869, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 0 menos. Ali decolando 018 nela. 69, decolado 04, chame o controle 120, decimal 8. Para o 208, gol 969. Controle Salvador, gol 869, decolou. 1869, contato radar na decolagem, acima para nível 3607, Arborom, após 2 mil pés, voa Elefa. Ok, após 2 mil pés, voa Elefa, na Arborom, no gol 869, subiu para 360. Roger, I'll do 2712, climber, maintain flight level 150. Climber, maintain 150, climber 2. altitude 2712, your clear mountain, climbing mountain check level 150, that's final. You're 5-7 miles northeastbound of Canada. You are radio service terminated. Contact the Aracaju 150.20, that's no trip. pronto, pode estar. Voo 645 autorizado, alinhado do celular pista na zero. Vento no meio, 0 grau 0, meia nós. Ali decola, 645. Controle voo no 645, visual, pode voar, Lida? Voo no 645, autorizado, Lida. Beleza, 645. 359 autorizado. Alinhado do Fala Sistema 0. Vento 150 graus 08 nós. Número 45, chama Centro Recife, na sequência 1, 2, 3, 2, 1, 8, ao turno 1, 2, 8, 3, 5. 3, 1, 8, 3, 5, 2, 4. Chama 6, 2, 5, 9, contato na banda do colágio, estuda para nível de voo 3, 6, 0, 7, 1, 1. 3, 6, 0, 7, 1. Autorizado, decolagem e sistema zero, vento na mesa.